bebidas e tragos, amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Jorge Mateus! Aqui roda sucesso sem parar, sem parar. Around the West in 35 and I can feel your arms around me. Let them drown me. All I know is 35 and I'm thinking, thinking God you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts are hard to know. They look like monsters under my bed. Sounds like a rocket through my chest. The TV make you think the whole world's about to end. I don't know where this night is going, but I know that you and me got something. So many things that I'm afraid of, but right now I ain't scared of nothing. 'Cause all I know is, tem que rodar sem parar. Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste. ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa' el chino, para el vacilón. Baby, tú eras real, las otras plástico. Pusiste hasta liendra, habla romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un Kia. Sé que cagué la relación, mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías. Condado, vista al mar. Amanecimos ese día. Nos fuimos a PTA pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora, a saber si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llego en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba pero no sabe igual, no te voy a mentir. Si me trago solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. hiciste. Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste. ¿Qué tú me hiciste? Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Aqui o sucesso não aqui, para. O sucesso não para sem parar. I love it. Pra te alcançar, nunca é tarde. Segui viagem pra se encontrar. Há de haver um mar para atravessar sem medo do sonho naufragar. Há de haver amor pra ajudar no recomeço. Estamos quase lá. O sucesso que você adora. I love it. Sem parar. Todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira quem todo rolê não pode ver um grau que já quer pegar. Já sabe que vai ter alguém pra carregar. E tem a pegadora que administra beijo. Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos moda. Quica no chão, quica no chão. Oh, e tem eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que sente saudade de uma ficada iludida, não. Olha só eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que sente saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça. Eu disse, tira o pé do chão, vai. É boiadeira. Vem. E tem a pegadora que administra beijo. Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão. Quica no chão, quica no chão. Oh. E tem a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada iludida, não. Palhaça. Bora, bora, bora. Palhaça, né, Maria? Aqui roda o sucesso que você adora. I love it. Sem parar. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará. O som da comunidade. Sexta e sábado, Zeni. São dois dias de ofertas para você aproveitar. Compre agora. Refrigerador Uma Porta 240 litros Electrolux por 12 de 169,90 sem juros. Conjunto Box Casal e Molas Eurosono por 12 de 79,90 sem juros. Lavadora de roupas 11 quilos automática Electrolux 12 de 159,90 sem juros. Sexta e sábado, Zeni. Na loja, no site, o melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. As culturas de primeira safra no país estão na fase final da colheita. Nesta quinta-feira, a Conab divulgou o sétimo levantamento da safra de grãos do ciclo 2022-2023, estimada em 312 milhões e 500 mil toneladas, um acréscimo de 40 milhões e 100 mil toneladas, se comparada à temporada passada, uma alta de 15%. Ainda assim, o resultado consolidado depende do comportamento climático, o que é essencial para o desenvolvimento das culturas de segunda e terceira safras. No caso da área plantada, é esperado um crescimento de 3,3%. O arroz foi atingido pela estiagem no Rio Grande do Sul, principal estado produtor. A produção estimada é de 9 milhões 940 mil toneladas, como explica a analista de acompanhamento da safra agrícola da Conab, Candice Santos. Isso vai representar, comparado à safra passada, uma redução de 9,3% na área total do arroz semeado. Então, Conab estima para esse levantamento 1,4 milhão de hectares para a produção de arroz. Embora haja uma redução na área, a produtividade ela teve um pequeno acréscimo comparado ao levantamento anterior. Embora o Rio Grande do Sul tenha passado por um déficit hídrico severo para as culturas de primeira safra, o arroz, como sendo um arroz irrigado, ele foi beneficiado com a não ocorrência de nebulosidade, a alta radiação, então isso promoveu melhores condições para o desenvolvimento das plantas. A soja segue como o produto com maior volume colhido no país, uma produção estimada de 153 milhões e 600 mil toneladas. Para o milho, a colheita total do grão está estimada em 124 milhões e 880 mil toneladas, influenciada pelo incremento da produção de 8,8% na primeira safra e de 11% na segunda. Outro produto que apresenta crescimento é o sorgo, influenciado pela perda da janela ideal de plantio do milho e por ser um produto mais resistente à estiagem. A produção do grão pode ultrapassar 3 milhões e 700 mil toneladas nesta safra. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem... Padaria e lanchonete. E o povo dizendo... Valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas. Só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, olha. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. ZYH, Biga, Biga, Biga. 1530 kHz. Rádio Três Fronteiras AM. Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. Jesus is the King. A partir de agora, a saudade vai invadir seu coração. Ao regressar teu ninho destruído, passou voando um passarinho. Vamos viajar no tempo, relembrar os belos momentos da vida. Vocês estão vendo a luz colorida, cortina vermelha. Naquele vitrô, ali é o recanto da mulher da vida. Vai começar o programa que está tomando conta do Brasil. Sertão, saudade, a música sertaneja raiz. Os maiores nomes da nossa música sertaneja estarão aqui. Sertão, saudade. A apresentação, Rony Maria. Olá, meus queridos ouvintes, estamos começando aqui na sua rádio mais uma edição do nosso programa Sertão Saudade, na sua sintonia. Tudo bem com você? Tudo jóia? A partir de agora, modão de qualidade, muita música boa para você ouvir, os clássicos para matarmos a saudade, é claro, você vai ouvir aqui na programação na sua rádio. Está começando o nosso Sertão Saudade, durante 60 minutos, com o melhor da música sertaneja raiz, para viajarmos no tempo, para recordar nos nossos momentos especiais da nossa vida, ouvindo e curtindo as lindas canções aqui do nosso Sertão Saudade, está começando agora. Para começarmos muito bem, vamos trazer a primeira de hoje ao som de Carreira e Pardinho, Raízes do Amor. As raízes do amor brotam mais depressa, plantada num coração cheio de bondade, adubada com abraços e muitos carinhos, e regada com os beijos de felicidade. Plantei minha esperança no chão do seu peito, mas o sol do seu desprezo do cruel verão não deixa.

pode me ver. Você marcou demais, como marcou. Me deu amor e paz, depois, depois. Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou. É muito mais modão de qualidade para você que tá ligado com a gente aqui na programação da sua rádio. Ouvimos a Thaíde Alexandre, você marcou para mim. Anjo do Amor com Bruno e Marrone, passou por aqui também João Mulato e Douradinho, Amargurado. Para já, Sertão Saudade. Continue ligado, o Sertão Saudade volta já. Três Fronteiras, uma atitude inteligente. Gráfica e Papelaria Iane, Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e Papelaria Iane, fone WhatsApp 88 99726 2586, em novo endereço. A Rua Isabel Mendes Barreto, 135, Bairro Batalhão, Campos Sales. Atenção Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Norões continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Norões e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Norões disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Norões fica localizada na Rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Sales, aberta de 7 às 21 horas. Exceto aos domingos. Com entrega em domicílio, entre em contato com a Farmácia Norões pelo Disque Saúde 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram @farmacianorões para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Norões, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. A Citinet Telecom está contratando. O provedor de internet que mais cresce em Campos Sales, Citinet Telecom, está com vagas abertas para técnico de instalação. Envie o seu currículo por e-mail citinettelecomcs@gmail.com ou entregue no escritório da Citinet, à Avenida Francisco Ademar de Andrade, 1029, no centro de Campos Sales. Faça parte da equipe Citinet Telecom. Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar Sertão Saudade. Muito mais música para você na sintonia aqui na programação. Deixa eu mandar um abraço para o nosso ouvinte trabalhador, nosso amigo dona de casa, que estão sempre na sintonia aqui na programação. Vamos trazer agora o som de Bob Robson, a música Amor pela Metade. Na porta do nosso apartamento, do bilhete ainda eu me lembro. Dizia: desta vez não volto mais. O capa que levei, você nem sabe. Tremendo, quase nem achei a chave. E quando em nossa casa eu entrei, até chorei. Chorei a dor de uma saudade, chorei não

Pra onde eu me virava, via ela olhar pra mim. E eu vendo aquela flor, parecida com jasmim. Eu falei comigo mesmo, vou levar pro meu jardim. Eu andei mais um pouquinho e da besta me apiei. E chegando perto dela, lindas coisas eu falei. Ela então me respondeu, se é por causa que eu olhei, você está muito enganado, foi da besta que eu gostei. Você está muito enganado, foi da besta que eu gostei. Sertão, saudade, a música sertaneja raiz. De setembro pra outubro as paisagens murmurantes. Lembro que fui boiadeiro por este Brasil gigante. Grande mágoa e saudade. No meu peito é bastante do meu tempo que se foi, ouvindo os berros de bois e meu manhoso berrão. Importante. Hoje o gado é transportado sem ter grito de ajudante. As jamantas boiadeiras no asfalto é atuante. Não se vê nos povoados os peões atrás do gado, nenhum som de um berrar. A tristeza me abraça com saudade abafante. Olho meu velho retrato, passo as horas impressionante. Vejo na imaginação as campinas verdejantes, o gado pastando a ramagem, lento seguindo viagem, acompanhando um berrão. Meus filhos, é a tristeza no meu cansado sembrante. A cela pendurada, minha rede de barbante. É um espelho pra meus netos, meu passado deve andante. Meu gibão guardei na mala, na parede da minha sala. Os grandes clássicos para você matar a saudade aqui na programação. Ouvimos Berrante da Saudade com Andrei Adriano. Passou por aqui também B.I. Dino Franco, Baldrama Macia. E também ouvimos Bob Robson com a música Amor pela Metade. E com essas e outras, encerrando aqui a nossa programação. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia aqui na programação da sua rádio preferida. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Estamos chegando ao final de mais um programa Sertão Saudade. Rony Maria esteve com você. O agradecimento especial a todos e até nosso novo encontro com mais um Sertão Saudade. Tinha calor. Na cama te amei, fui amado. Um casal apaixonado que vivia por amor. Não sei se foi inveja ou feitiço. Você deixou tudo isso pra viver nem sei o quê. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Sexta e sábado, Zeni. São dois dias de ofertas pra você aproveitar. Compre agora. Refrigerador Uma Porta, 240 litros, Electrolux, por 12 de 169,90 sem juros. Conjunto Box Casal e Molas Eurosono, por 12 de 79,90 sem juros. Lavadora de roupas, 11 quilos automática Electrolux, 12 de 159,90 sem juros. Sexta e sábado, Zeni. Na loja, no site, o melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo na hora. Oferecimento Sacolão Avenida. A decisão do fisco de taxar as encomendas internacionais com valor próximo de 50 dólares ainda gera dúvidas entre a população. A medida é considerada impopular por atingir pessoas com menos poder aquisitivo e que veem nas plataformas chinesas, por exemplo, uma forma de adquirir produtos mais em conta. O governo justifica o fim da isenção com o discurso de conter a sonegação de impostos, pois há suspeita de que alguns sites se passam por pessoa física para não serem tributados. Proteger o mercado interno também é outra alegação para promover a taxação por parte da Receita, como detalha o economista e especialista no tema, Eduardo Fognani. Essa decisão é impopular, ninguém gosta de pagar imposto. O problema é que o que está acontecendo é que existe uma lei, mas essa lei está sendo burlada. É uma forma, na verdade, de sonegação. Então, a decisão do governo é correta, no sentido de que de evitar essa sonegação. Apesar de destacar a necessidade de se taxar os mais ricos, o economista Eduardo Fognani explica que essa taxação não vai impedir outros tributos maiores. Nós esperamos que as taxações sejam feitas aos mais ricos. Por isso que nós defendemos a reforma do imposto de renda e a reforma da riqueza. Agora, o que o governo está fazendo é tentar minar esses drenos que existem, são muitos. Não é aumentar imposto, é cobrar o imposto de quem não paga. Para o governo, a comunicação em relação ao tema não foi bem feita. A gestão entende que a medida vai dar mais oportunidades para o mercado brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Norberto Notário. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da agência Rádio Web. A maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo na hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do pão, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma regra de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. Três Fronteiras, o som da comunidade. Voltamos a apresentar Sertão Saudade. E o programa Sertão Saudade volta na sua sintonia depois do nosso intervalo bem curtinho. Vamos trazer agora para você Chitãozinho Chororó. Deixei de ser cowboy por ela. Eu sempre acreditei no amor. Agora resolvi mudar. Escute a minha história, amigo. A vida gosta de enganar. Eu sempre fui um bom

saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para eternidade. Foi a boiada longa do meu tempo, a passo lento em silêncio andando, meu coração velho boiadeiro, sabe que chega, mas não sabe quando, talvez quando as paineiras tenham aberto as suas flores perfumadas, igual a um dia a paineira velha, sua sombra serviu pra descansar, boiada. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para eternidade. Se a dor se escreve em lápide de pedra, hoje encontrei em placas reluzentes meu nome escrito a brilhar, porque esta homenagem recebi contente. Foram 40 anos de trabalho que felizmente estão reconhecidos. Quando os meus versos para o céu voarem, em minha terra alguém os tenha lido. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para eternidade. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para eternidade. Sertão Saudade. Apresentação: Rony Maria. Arrumei as minhas malas e de viagem saí pra conhecer o Brasil do Iapoque ao Chuí. E pra falar a verdade, eu tenho muita saudade de tudo que conheci. No Rio Grande do Sul, eu dancei um vaneirão, dividi com o índio velho a cuia de chimarrão. Tive em Santa Catarina, quando em outubro acontece a maior festa do show e grande Oktoberfest. Paraná tem Curitiba, modelo de capital, Cataratas do Iguaçu, beleza internacional. Que passar uma semana passeando de chalana pelos rios do Pantanal. São Paulo que nunca para, tem progresso, tem fartura, é o mais rico dos estados na indústria e agricultura. Fui ao Rio de Janeiro, vi o Cristo Redentor, praia de

estrela tão bela, a mulher que me conquistou. Eu busco uma estrela que um dia deixei fugir. Você está ouvindo Sertão Saudade com Rony Maria. Quando chego em sua casa, depois de uma semana inteira, sinto que uma saudade me envolvia tanto. Que brincadeira! Encontro seu olhar no meu, palavras entre nós não há, só trocas de olhares mudos, mas eu sei com tudo. Nossos desejos é abraçar, mas sei que é proibido nosso romance. Existem tantas barreiras, tem sido assim. Nós somos apaixonados, não temos chance. Embora penso em você e você em mim, que coisa maravilhosa, mas que castigo. Vivemos nesta amizade com tanto ardor. Se hoje nós convivemos qual dois amigos, sabendo que desejamos chamar de amor. Em sonhos eu vejo você e sinto que também você, quando está distante, só quer me ver. Se às vezes falo com alguém, ciúmes logo me aborrece. E sinto que você também só me vê com alguém, briga comigo e se entristece. Mas sei que é proibido nosso romance. Existem tantas barreiras, tem sido assim. Nós somos apaixonados, não temos chance. Embora penso em você e você em mim, que coisa maravilhosa, mas que castigo. Vivemos nesta amizade com tanto ardor. Se hoje nós convivemos qual dois amigos, sabendo que desejamos chamar de amor. Meu amor.

te amei, fui amado. Um casal apaixonado que vivia por amor. Não sei se foi inveja ou feitiço. Você deixou tudo isso pra viver nem sei o quê. Na casa que ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Sexta e sábado, Zeni, são dois dias de ofertas para você aproveitar. Compre agora. Refrigerador, uma porta, 240 litros, Electrolux, por 12 de R$ 169,90, sem juros. Conjunto Box Casal e Molas Eurosono, por 12 de R$ 79,90, sem juros. Lavadora de roupas, 11 quilos automática Electrolux, 12 de R$ 159,90, sem juros. Sexta e sábado, Zeni. Na loja, no site, o melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. Resiliência. No dicionário, a palavra significa a capacidade que um indivíduo ou uma população apresenta após momento de adversidade, conseguindo se adaptar ou evoluir positivamente frente à situação. No mundo corporativo, essa descrição não é muito diferente. Nas palavras do professor e pesquisador Bruno Bittencourt, ela pode ser entendida como a capacidade de adaptação que a organização tem de lidar com choques internos e externos. Por exemplo, surgiu algum imprevisto em termos de mercado. Como que ela vai conseguir reagir a isso a fim de mitigar os riscos, inclusive aproveitar as oportunidades que possam surgir em relação a negócios? Então, essa resiliência corporativa é como que, mesmo desse contexto dinâmico de muitas pressões, onde a gente pode ter desde questões financeiras, tecnológicas, como que a organização consegue estar frequentemente se adaptando em relação a isso. O pesquisador, que é também administrador de empresas, destaca que as mudanças tecnológicas de consumo sociais e econômicas estão cada vez maiores. Por isso, ele aponta três tendências para sofrer menos com o impacto dessas transformações. Primeiro, tem a ver com um olhar data-driven, né? Como é que as organizações conseguem cada vez mais estar orientadas a dados e utilizando dados para suas tomadas de decisão. O outro tem a ver com a questão de modelo de negócio e atuação. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vem se falando em modelos de negócios ecossistêmicos. Ou seja, as organizações pensando em soluções que não são só da porteira para dentro, né? Como é que elas podem estar trabalhando numa lógica mais colaborativa, seja com parceiros, fornecedores, até mesmo com concorrentes. A terceira tendência, segundo o especialista, tem a ver com a equipe, que deve ser cada vez mais multidisciplinar e diversa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinha Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. partir de agora. A partir de agora. Pela Rádio Três Fronteiras AM. Ou seu fim de tarde ganha um toque a mais de alegria. As canções que o povo canta e você gosta de ouvir. Está no ar. Programa Parada Popular. Olá amigos, aquele abraço, boa tarde em Campos Sales, são 17 horas, 5 da tarde, mais 3 minutos, 17 horas, 3 minutinhos. Aqui estamos chegando para apresentar o nosso Parada Popular. Hoje, sábado, um pozinho pé de serra para você até às 18 horas, de 18 até às 19, o nosso breguinho, como disse, tá certo? Um forte abraço. Amigo ouvinte aqui na 3 Fronteiras, a gente vai trazer uma moda gostosa, vamos trazer uma poesia também, uma poesiazinha do Amazonas aí nos chamar o nosso programa, contar umas anedotazinhas, né, seu Antônio Luiz aí no batalhão, seu Antônio Luiz, no pé de um parada popular, né, forte abraço para você. Aí na Rua da Glória, no bairro Batalhão, seu Antônio Luiz, um forte abraço para o senhor. Ah, pois é. E eu sou assim, ó, é que não era bom, né? Era só de balançado. Meu filho, o cabelo levava o menino na potência, só no calcanhar. Só na ponta do dedo. Só remexendo assim. Só no bico do sapato, o outro virar pro outro lado. Você levava no bico do sapato e o calcanhar foi lá embaixo. Era mais ou menos assim. Ô, tempo bom com esse cavalo de aço. Olha, eu vou trazer pra você prenda. Não é prender nem pra prender ninguém, não. Prenda, trago pra você com Franco, que é guiar. Na sequência, eu trago Chilili, que é o Afonsinho. Um forte abraço com o Tio Nordestino. Na sequência, tu sabiá. E bote no colo. Bota, amigo. Como é que pode ter apagado esse fogo de repente? Se existe uma fogueira dentro do seu coração. Tô feito um louco, azuado pelas ruas, recordando a gente. Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão. Vem meu dengo, me faz um carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder. Como é que pode ter apagado esse fogo de repente? Se existe uma fogueira dentro do seu coração. Tô feito um louco, azuado pelas ruas, recordando a gente. Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão. Vem meu dedo, me faz um carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder. Vem meu dedo, me faz um carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder. Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo e nos teus braços pra sempre viver. Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo e nos teus braços pra sempre viver. Vem meu dedo, me faz um carinho.

variações em armações, algumas gratuitas, tá certo? É isso aí também, trabalhamos com marcas de grife, como entre elas, Platini, Atitude, Tecno e etc. Tem muitas marcas, marca baú, tá certo? Vá lá. Marque já o seu horário de atendimento na Ótica Ouro. Pelo fixo, você deve ligar para o DDD 88-3533-2846. WhatsApp, DDD 88-993-2024-70. Isso aí é a Ótica Ouro. Olha, Jorge de Altinho, eu trago para você, Joãozinho do Exu. Jorge de Altinho, eu vou trazer Nem Prepare o Coração. A sequência eu trago Joãozinho do Exu Entre Serra. Na sequência eu trago para você Amazã, Vivo Doido Apaixonado, Sentindo Saudade dela. Que coisa boa. Simbora. Bora, bora, bora. Com raiva de você, meu bem querer, mas eu não digo porquê, não digo porquê. Você é da minha vida, sofri na despedida, meu momento de prazer. Quando você não tá comigo, nosso amor corre perigo, perco a fé na solidão. É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que para o coração. É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que para o coração. Você na fome é a comida, na sede é a bebida, a alegria do meu lar. E quando chega aquela hora, a gente quase se devora, é tanto amor pra dar. Eu tô com raiva de você, com medo de dizer o motivo e a razão. É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que para o coração. Nem que para o coração, não digo não, nem que para o coração. Eu tô com raiva de você, meu bem querer, mas eu não digo porquê, não digo porquê. Você é da minha vida, sofri na despedida, momento de prazer. Quando você não tá comigo, nosso amor corre perigo, perco a fé na solidão. É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que para o coração. É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não digo nem que para o coração. Nem que para o coração, não digo não, nem que para o coração. Na fome é a comida, na sede é a bebida, a alegria do meu lar. E quando chega aquela hora, a gente quase se devora, é tanto amor pra dar. Eu tô com raiva de você, com medo de dizer o motivo e a razão. É por isso que eu nem ligo, tô com raiva, mas não ligo nem que para o coração. Nem que para o coração. Para o coração, nem que para o coração. Som da comunidade. Senhores proprietários de veículos de Campos Sales e região, ao fazer reposição de peças em seu veículo, procure a loja e autopeças Irmão Parafusos, que tem o menor preço e o melhor atendimento. Irmão Parafusos está com o mais completo estoque em peças, baterias, óleos lubrificantes e acessórios em geral. E tem mais, na loja e autopeças Irmão Parafusos, na compra do óleo, a troca é inteiramente grátis. Loja e autopeças Irmão Parafusos, Avenida Francisco das Chagas Arraes 142, Fone Zap 0 operadora 88 997 28 2929, no centro de Campos Sales. Loja e autopeças Irmão Parafusos, visite, compre e economize. Organização Francisco. Neste ano de 2023, o Colégio Adnilson Batista dos Santos continua zelando com muito carinho de todos que fazem parte da família CABES. Pais, alunos, professores, funcionários e colaboradores. O Colégio Adnilson Batista dos Santos é a única instituição de ensino em nossa cidade com parceria exclusiva com a Editora Positivo, a maior e melhor do Brasil. Contamos agora também com o Isaac, que é a maior plataforma de soluções financeiras feitas para escolas de todo o Brasil. Assim, os senhores pais ou responsáveis poderão efetuar o pagamento das mensalidades via Pix, boleto ou através de cartão, o que representa uma maior e melhor comodidade. Além de tudo isso, temos uma equipe de professores, todos com nível superior e atuando na sua área de formação. Somente um colégio comprometido com a qualidade do ensino do seu filho é é que inova todo dia. Nossos alunos são destaque por onde passam. Garanta já o futuro do seu filho, matriculando-o na melhor instituição escolar de toda a região com desconto especial. Rua João Severo Cortez, 1028, no centro de Campos Salles. Contato WhatsApp 994-69-6628. Colégio Adnilson Batista dos Santos, educando com a família. Uma instituição pertencente à Fundação Aquiles Batista dos Santos. Atenção Campos Salles e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Noronha continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Noronha e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Noronha disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Noronha fica localizada na Rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Salles, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos. Com entrega em domicílio, entre em contato com a Farmácia Noronha pelo Disque Saúde 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram @farmacianoronha para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noronha, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. O que é bom, agora ficou melhor. Novos planos de hipervelocidade CityNet Telecom. Agora você pode contratar planos de 100 a 400 mega. Isso mesmo, hipervelocidade com a garantia CityNet Telecom. E se precisar de planos mais altos, estamos prontos para atender sua demanda em até 1 giga. Vem logo para melhor. Vem para CityNet Telecom. Qualidade é o nosso compromisso. Três Fronteiras, o som da comunidade. Nota de falecimento. Os familiares de Manuel Francisco de Souza comunica a parentes e amigos o falecimento do mesmo. O seu corpo está sendo velado em sua residência no distrito de Itaguá. A missa de corpo presente será amanhã às 9 horas da manhã na capela do distrito, do referido distrito de Itaguá. Em seguida, o sepultamento. Desde já, a família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã. Jesus is the King. Estamos apresentando Parada Popular. Olha, de volta o nosso Parada Popular e trazendo mais duas músicas. Inclusive a Vilã, com Alcimar Monteiro, e na sequência eu trago a Amazon Tranca Rua. Amo tanto quanto criatura. Nosso amor é pura beleza pura. É maior que grande, é mais que demais. Alma gêmea de minha alma, meu sachê, meu avelã. Tua voz calma, me acalma, cura o trauma do meu trauma. Minha rede, meu divã. Te amo profundamente, falando sinceramente. Descobre casualmente que o amor é diferente, é bem claro e evidente, definitivamente. Amar, gostar, ficar, transar não é querer. criatura. Nosso amor é pura, beleza pura. É maior que grande, é mais que demais. Alma gêmea de minha alma, meu sachê, meu avelã. Tua voz calma, me acalma, cura o trauma do meu trauma. Minha rede, meu divã. Te amo profundamente, falando sinceramente. Descobri casualmente que o amor é diferente. É bem claro e evidente, definitivamente. Amar, gostar, ficar, transar. Meu avelã, tua voz calma, me acalma, cura o trauma do meu trauma, minha rede, meu divã. Te amo profundamente, falando sinceramente. Descobri casualmente que o amor é diferente. É bem claro e evidente, definitivamente. Amar, gostar, ficar, transar, não é querer. Eu ainda era menino a primeira vez que vi o cabocão lazarino que nunca mais esqueci. Chamava-se Tranca-Rua, pois quando a vontade sua era fechar a cidade, dava ordem pra trancar mercado, bodega, bar, até a casa do padre. 4, 5, 6 soldados, para ele era perdido. Uns saíam arrebentados, outros ficavam estendidos, de forma que a cidade não tinha tranquilidade no dia que ele bebia, pois quando se embriagava, dava gota, bagunçava e prender ninguém podia. Tranca-Rua era um caboclo com 2 metros de altura, os braços eram aqueles toucos, as pernas dessa grossura. Não tinha medo de nada, pois até onça pintada ele sozinho caçava, pegava a bicha de mão, depois com o cinturão dava uma pisa e matava. Isso aí que eu criei me escutando falar do cabra voraz. O tempo foi se passando e eu tornei-me rapaz. Mole que só a molesta, até pra ir uma festa eu era desconfiado. Se acaso eu visse uma briga, tinha logo uma fadiga, ficava todo mijado. Hoje quem olha pra mim pensa até que eu tô inchado, pois eu nunca fui assim naquele tempo passado. Eu era um caba mufino, desse do pescoço fino, da cabeça chata e feia. Na região que eu morava, o povo só me chamava de caboré de ureia. Por Aturmangangá, um dia eu me alistei num concurso militar, após não é que eu passei. Tornei-me então um soldado, magro, feio e enfadado. Nem com revólver podia, porém se o chefe mandasse prender alguém que errasse, eu dava a gota, mas ia. Com a certa madrugada eu estava bem deitado, quando chegou Zé Buchada com o zóio arregalado. Foi logo chamando a gente, depois deu parte ao tenente. Relatou o desmantelo. Tranca-Rua, outro brigou, portanto agora o senhor vai ter que mandar prendê-lo. O tenente olhou pra mim, eu chega, tive um abalo. Disse, amanhã bem cedinho você vai lá intimá-lo. Disse isso e foi deitar, eu peguei logo a ficar amarelo e meio cansado. Me deu uma tremedeira, eu digo, é a derradeira, viagem desse soldado. E de manhã logo cedo, botei o pé no caminho, saí tremendo de medo e conversando sozinho. Aqui e acolá parava, fazia um gesto, ensaiava o que diria pra ele. E saí me maldizendo, 9 horas mais ou menos, eu cheguei na casa dele. Fui chegando com cuidado, a porta tava fechada, espiei assim pro lado, vi ele numa latada, tava de um bode tratando, eu fui me aproxegando pra perto do fariseu, minha garganta tremia, eu fui disse assim, bom dia, ele nem a respondeu. Eu fui, peguei conversando, me aproxegando mais, e ele lá trabalhando, sem me dar nenhum cartaz. Eu digo, bonito dia, mas seu Antônio, quem diria que esse ano ia chover? Eita, que bodão criado! É pra vender no mercado ou modo senhor comer? Ele foi, olhou pra mim, eu comecei a sorrir. Aí ele disse mesmo assim: que diabo tu quer aqui? Eu fui e disse: não, senhor, é que eu sou um caçador, moro lá no pé da serra, me perdi de madrugada, não achei mais a estrada, vim sair nas suas terras. Aí ele foi e me interrogou: então cadê seu bisaco? Eu fui e disse: não, senhor, ah sim, caiu num buraco. Aí ele disse: senta aí que eu vou terminar aqui, modo depois conziar, e você chegou agora, portanto só vai embora depois que almoçar. Quando nós estávamos almoçando, ele pegou a conversar, me disse: faz 20 anos que eu moro nesse lugar, sem mulher e sem parente, às vezes tomo aguardente, faço papel de bandido, eu sei que é covardia, mas porém no outro dia fico muito arrependido. Ontem mesmo, sem querer, eu fiz umas presepadas, pois comecei a beber cana com lambu assada, depois perdi os sentidos, fiz o maior destampido na fazenda de João Cunha. Hoje me sinto com culpa, não vou lá pedir desculpa porque estou com vergonha. Aí eu disse: é agora que eu faço a minha defesa. Peguei a fera na hora do momento de fraqueza e disse assim: realmente, o senhor é diferente quando tá embriagado, mas deixa isso pra lá, que a vida vive a passar e o que passou tá passado. Viu, seu Antônio, tem mais uma: eu nunca fui caçador, também estou com vergonha de ter mentido ao senhor. Eu sou um pobre soldado que às ordens do delegado, meu dever é despachar, porém prefiro morrer do que dizer a você que vim aqui lhe intimar. Se o delegado achar ruim, pode tirar minha farda, mas intimar seu Toninho, Deus me livre, intimo nada. Nisso, Antônio se levantou, bebeu água, se sentou, depois pegou perguntar: quer dizer que o soldado, por ordem do delegado, veio aqui me intimar? Eu fui falar, mas não deu. Comecei a gaguejar. Nisso, Antônio olhou pra eu e disse: pode se acalmar. Resolvi ir com você pra conversar e saber o que quer o delegado, pois se eu não for camarada, vão tirar a sua farda e eu vou me sentir culpado. E vamos logo se embora, enquanto eu tô com vontade. Mais ou menos às 4 horas, fomos entrando na cidade. De longe eu vi o tenente assentado no batente com os cabas a conversar. Mas quando viu nós, gritou: valei-me, nosso senhor, explique e venha acolá. Eu só tô acreditando pro que meus olhos estão vendo. Tranca a rua, vem chegando, caboré vem lhe trazendo. O cabo é macho demais. Nisso eu fui, passei pra trás, modo chamar a atenção. E para me amostrar, inventei de empurrar a tranca-rua com a mão. Esse nego camarada ficou meio enfurecido, deu-me uma chapuletada por riba do pé do vidro, que eu saí feito um pinhão rodando sem direção por riba de pedra e pau. Graças à Virgem Maria, acordei no outro dia na cama de um hospital. Não sei o que se passou lá depois que eu desmaiei, porque ninguém me contou e eu também não perguntei. Só sei que o delegado ainda hoje é aleijado e que esse ouvido meu nunca mais escutou nada por causa da burdoada que tranca a rua me deu. Três Fronteiras, o som da comunidade. Sou roceiro, vivo de cavar o chão, e eu tenho a mão calejada, sim senhor. Na terra eu tiro água, leite, mel e pão, na assistência da casa do Criador. Lá tem adubo, sementes, inseticidas, lá tem enxada, enxadeco e cavador. Ração pra porco, pó de capote e galinha, tudo eu encontro na casa do Criador. Atenção amigos, agricultores e pecuaristas da região, na casa do Criador você encontra tudo para a pecuária e proteção ao seu rebanho, tudo implementos agrícolas para a agricultura e sua lavoura. Casa do Criador fica na rua Júlio Norões, ao lado da Igreja Matriz de Campos Sales, organização Maurílio Oliveira e família. Sou roceiro, vivo de cavar o chão, e eu tenho a mão calejada, sim senhor. Da terra eu tiro água, leite, mel e pão, na assistência da casa do Criador. Se você tiver suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente

Não se iluda, amigo, véi, vai nessa não. Essa tá de droga nova, nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho, o remédio é capim novo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho, o remédio é capim novo. Aí é pra machucar, minha gente. Capricha, minha filha. Nem ovo de codorna, catuaba ou de borna, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo rei, pra você tem jeito não. Amigo rei, pra você tem jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico, ele até me garantiu. Não se iluda, amigo, véi, vai nessa não. Essa tá de droga nova, nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo rei, o remédio é capim novo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo rei, o remédio é capim novo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo velho, o remédio é capim novo. Certo mesmo é o ditado do capim povo, novo é a substância dos coroas. Carralo rei, o remédio é capim novo. Oi. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo rei, cavalo tá o remédio é capim novo. Certo mesmo é o ditado do povo, rei, tá querendo... Três Fronteiras, o som da comunidade. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Parceria com estados e municípios, o governo federal está em busca das famílias mais vulneráveis e que realmente precisam dos benefícios sociais. Para isso, os entrevistadores do Cadastro Único vão até as casas das famílias que ainda não fazem parte dos programas sociais para identificar suas necessidades. A secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartolo, explica como funciona a busca ativa. Em que consiste a busca ativa no cadastramento? Em ir até a casa das famílias, identificar suas necessidades. Nossa ação de busca ativa visa todas as famílias mais vulneráveis do Brasil, porém com um olhar mais cuidadoso, mais detido, sempre para os grupos ainda mais vulneráveis. Laísa Caroline é entrevistadora social da Prefeitura de Boa Vista e acredita na importância do seu papel na busca por pessoas em situação de vulnerabilidade. O papel do entrevistador social na ponta é fazer essa ponte, né, entre o governo federal, a prefeitura e as famílias, porque a gente consegue dar uma resposta efetiva para o governo e assistir essas famílias ao mesmo tempo. O MDS está fazendo capacitação dos entrevistadores em busca ativa com apoio de estados e municípios. O treinamento orienta o correto e completo preenchimento dos dados nos formulários para refletir fielmente a realidade das famílias cadastradas. Saiba mais em mds.org.br. De Brasília, Cecília Azevedo. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da agência Rádio Web. A maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinha Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, K Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. Produção Milícia da Imaculada. Amanhã, festa de Bernadette. Em suas aparições, Nossa Senhora, com permissão de Deus, recorda os ensinamentos que ele nos deixou e foram esquecidos pelo povo. Esta é a missão que recebeu aos pés da cruz. Ela é mãe e educadora da Igreja. Assim, Maria aparece para levar seus filhos de volta a Deus. A palavra ao que Jesus lhes pediu no Evangelho. Maria apareceu em Lourdes para Bernadette, cuja festa celebraremos amanhã. A ela coube o privilégio e aos 14 anos confirmar a verdade do dogma da Imaculada Conceição, proclamado por Pio IX em 1854. Através de Bernadette foi-nos pedido o essencial para a felicidade, a conversão dos pecadores pela oração, conversão e penitência. Concluída as aparições na Gruta de Massabielle, iniciadas em 11 de fevereiro de 1858, Bernadette permaneceu o resto da vida escondida e esquecida de todos. Foi acolhida no Instituto das Irmãs da Caridade, em Néveres, por muitos anos, passou por sofrimentos físicos e morais com a indiferença das próprias irmãs. Maria a tinha preparado para esta prova ao dizer: "Não te prometo fazer-te feliz nesse mundo, mas no outro. Entreguemo-nos a Maria, abrigando-nos na fonte do seu coração imaculado, onde ela mostra-se como a mãe de todos, e dai-nos Cristo, esperança do mundo. Amém." Unidos